pela manhã eu pensei, recordei ao passado, entendi. Dizem que quem ama nunca esquece, confesso que eu nunca lhe esqueci. Eu parei e revirei a gaveta e encontrei nossa fotografia. A gente se amava de verdade, você se foi e só deixou saudade. Saudade que até hoje vive em mim. Ah, se eu pudesse voltar o tempo e reviver nosso passado, nós dois juntinhos, um casal apaixonado, eu daria tudo para ter você. Ah, se eu pudesse voltar o tempo e reviver nosso passado, nós dois juntinho, um casal apaixonado, eu daria tudo para ter você. Ah, se eu pudesse voltar o tempo e reviver nosso passado, nós dois juntinho, um casal apaixonado, eu daria tudo para ter você. Ah, se eu pudesse voltar o tempo e reviver nosso passado, nós dois juntinho, um casal apaixonado, eu daria tudo para ter você. Tudo para ter você. Tudo para ter você.